ai, na pessoa nem ai, cupuchei. Da bicha vinda da gaita, de vergas a pau da rata, da panarcos de Valdevez, nem em Vila Nova do Porto, a instalação se fez. Tentei todos os cantinhos para sacar neta aos vizinhos, para não ter o face intermitente. De que vale fibra de qualidade? Foder guita em publicidade, se não chega a toda a gente. Muda agora, evita o stress. Mas não tem cobertura, não, não tem cobertura. Em que a receita de anciães, na raçosa nem em cucujães. Da picha à venda da gaita, de vergas a val da rata, da tornados de Valdevez, nem em Vila Nova do Coito, a instalação se fez. Mas não tem cobertura, não, não tem cobertura. Em que a gazeta da Ciência, na gostosa nem em cobertura.